Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe sempre na sintonia da SBSR durante a próxima hora. Música instrumental sem palavra cantada. E começamos com um jovem londrino que reside habitualmente em Bruxelas, mas já assentou a reais durante uns tempos em Portugal. As coisas não correram bem. Regressou ao país natal. Chama-se Will Sampson. Faz música folk cantada, mas outra instrumental como A Baleia, é assim que se chama o último EP, conta no tema Brilhar com Benoît Piolard, títulos em português que remetem com toda a certeza para a passagem de Will Sampson por Portugal. Começamos com Brilhar, boa noite, bem-vindos. Tommy Jewell é o líder habitual dos Chromatics, mas também dos Glass Candy, Desire, entre outros projetos. Vai editando discos em nome próprio. Este ano já são dois. De Digital Rain, de Johnny Jewell, ouvimos o tema-título. Antes, abrimos com A Baleia, EP de Will Sampson, retiramos de lá Brilhar. Há pouco, Christoph Berg também nos oferece música eletroacústica com o projeto Field Rotation. Em nome próprio, editou há um ano Paraphrases, lá dentro Interlude, remisturado por Aus. E agora Balmoray tem 10 anos de carreira, projeto texano de Rob Lowe e Michael Mueller, da edição do ano passado muito elogiada Clear Language. Retiramos Slow Stone. Thank you. Celebra 10 anos de carreira, Rafael Antaniri Sarri, é um nome já incontornável da música ambiente, edição de 2018, Sirimiri, lá dentro Mountain Stream. Seguimos para o japonês Sieya Takayama, edição muito recente, Sin. Vamos ouvir Blue Reminder. Thank you. É a colaboração número 3 de Anthony Paul Kirby, alter ego Data Obscura, e de Thomas Weiss, o alemão, que também é conhecido por El Culto. Anthony Paul Kirby e Thomas Weiss, edição Distant Shadows, passou por aqui Everything That Can Be Said, antes Sieya Takayama, agora as gravações de campo com música eletroacústica do italiano Alessandro Tedeschi, conhecido por Netherworld, de Alchemy of Ice, Alchemy of Snow. Thank you.

altura de fecharmos a sessão do Em Transe de hoje. Dois nomes do Oriente, da Coreia do Sul e de Singapura, Sima Kim e Fuzz Lee, mais conhecido por Alan Seeker, de Café Air Lullaby, e para o final, Filho da Mãe, o alter ego de Rui Carvalho, a música a enlaçar-se com o espaço em volta e tudo o que pode acontecer desse casamento. Lembramo-nos da edição Cabeça, gravada entre Montemor, o Novo e o Jerez, ou quando em Amares se inspirou para mergulho no mosteiro de Santo André de Rendufe, a guitarra de Rui Carvalho, Filho da Mãe, mais uma vez a inspirar-se na geografia, disco Água Má, gravado entre Lisboa, no estúdio House e nas Ilhas Madeirenses. A terminar esta sessão do Em Transe, não danço, de Filho da Mãe. Já sabem, depois de rodar na rádio, este programa transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes, no sítio do programa. Encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Lípio Padilha. Eu volto de hoje, 8 dias. Até lá.